Diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim. Olá, maninhos e maninhas, aqui é a Sally, diretamente do Pará! E aqui é a Marcela, a carioca do Brejo, direto de São Paulo. Empolgante! E esse é o Dose de Chocolate. Começa agora Dose de Chocolate, porque na TPM nada é mais irresistível. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Bem, galera, a gente tá aqui, mais um Dose de Chocolate. Como vocês viram, eu estou com uma pessoa nova que vocês talvez não conheçam, mas que vão conhecer, né? Precisam conhecer, porque é maravilhosa essa pessoa, o que ela faz. E mais uma vez a gente tá no Dose de Chocolate, onde o programa é o Reclames da Pamela completo. É mesmo, é? Bom, e eu tenho aqui algumas perguntas pra ti, né, Marcela? E... Oi, cachorro da Marcela, tudo bem? Oi, João. Ele também quer saber das perguntas. Ele ouviu você falando de pergunta, ele quer participar também. Nossa, então ele vai ter que responder essa daqui também. Nope. Fala pra gente primeiro quem são vocês, não só tu, mas as meninas que participam, e o que, que vocês fazem da vida pra ganhar a vida? Certo, a gente faz muita coisa, né? Eu hoje trabalho numa agência de comunicação, eu sou planejamento de uma agência, mas eu sou formada em história, biblioteconomia, bem eu já louca. Trabalhei com helpdesk, eu já fui professora, eu já fiz de um tudo, assim, na vida. Caramba, uma mulher com currículo extenso. É, eu tô, não tô aqui brincando, não, eu gosto sempre de me aventurar pra uma coisa nova. Adorei. As duas parceiras que estiveram comigo nos primeiros episódios, uma é a Shaylee, e ela é atriz, ela tem um canal de vídeo no YouTube. Empolgante. E ela trabalha com direção em eventos, enfim, ela também está envolvida em uma série de projetos. Uhum. E a outra é a Aline, que também está envolvida em vários outros projetos, assim, e que trabalha, se não me engano, ela trabalha numa empresa no mundo corporativo, assim. E quando a gente... Eu vou te contando um pouco mais do podcast, aí você vai entender por que eu não sei muito bem o que elas fazem. Ah, não, tranquilo. Não, eu imagino que deve ser muita coisa, porque vocês não têm ideia do que foi conseguir gravar com essa mulher. Essa mulher é difícil. Era pra estar as três aqui, né? Só que era tão complicado pra encontrar um horário, tanto pra mim como pra elas, que... E aí eu falei, não, pode ser só a Marcela, vem aqui, Marcela, vamos conversar e pronto. Mas aí eu quero saber também, né, porque eu fico curiosa. A minha forma que eu cheguei na mídia podcast foi muito engraçada e eu gosto de saber das outras também. Como é que tu conheceu a mídia podcast? Não sei. Eu, há muito tempo, assim, alguns anos, eu já escutava um podcast da BBC pra aprender inglês. Six Minutes English, uma coisa assim. E aí eu ouvia todo dia, são episódios curtinhos de 6 minutos e tal. E na época, meu namorado na época falou assim: ah, você já ouviu o Nerdcast, não sei o que. Eu tentei, mas na época eu não tava muito conectada com o negócio, assim, eu não curti. E aí o ano passado eu conheci algumas pessoas que começaram a me indicar algumas coisas. E aí eu comecei. Eu ouvi SciCast, eu ouvi Dragão de Garagem, eu ouvi Zing, do Alexandre Maron, que eu adoro, eu ouvi Mamilos, assim, que eu ouço até hoje, sou apaixonada. E aí eu comecei a caçar algumas outras coisas, Braincast, enfim, vários outros, inclusive Jovem Nerd e outros, assim, eu comecei a me abrir pra essa possibilidade. Uhum. E eu vi uma entrevista de um cara que fez com as meninas do Mamilo, do Mamilos, com a Cris e com a Ju. Uhum. E elas estavam contando como foi o processo delas fazerem o podcast e tudo. E aquilo me despertou muito a cabeça, assim. Eu sempre tive vontade de produzir alguma coisa e eu nunca tinha dado vazão a essa minha vontade de produzir. Eu já tinha escrito em blog, eu já tinha feito algumas coisas, mas nunca tinha ido até o final, sabe? Já era uma mina da internet, né? É, eu sou uma mina da internet, tipo, eu não sou uma mina, assim, mas eu sou bem mulher, então eu sou meio velha. É mesmo? Então, ah, não, mas internet, idade tipo, nem importa. Desde 98. Nossa, 98 eu tava com 4 anos, meu Deus. É, então, eu sou da internet do tempo do Mirk, assim, bem antes do Skype e tudo, então... Então eu sempre quis fazer alguma coisa, assim, eu nunca tinha feito nada. E aí eu comecei a descobrir o podcast, eu falei, gente, isso aqui é muito legal, porque eu posso falar com as pessoas e elas, independente de onde elas estejam, porque é super acessível, você baixa isso. O conteúdo. Eu acho que essa é a palavra pro podcast, né? Ele é muito acessível. Isso é unânime, todo mundo fala isso. O podcast é muito acessível, qualquer pessoa pode fazer. Nope. Exatamente, e qualquer pessoa pode ouvir. E em qualquer situação, que eu acho que pra gente que gosta muito de aprender, que é curioso, que gosta de estudar, que gosta de fazer as coisas... Cara, eu tô no trânsito, eu tô lavando uma louça, eu tô na academia, eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu tô ouvindo um podcast. Até no trabalho, dependendo do que eu tô fazendo, cabe ouvir um podcast, eu tô escutando um podcast. E eu acho isso sensacional. E eu sou também do tempo do rádio, eu ouvia muitos programas de rádio e tudo. Então, todas essas coisas, assim, foi uma conjunção de fatores que me levou a me aventurar. E eu comecei num outro projeto, que eu acabei me afastando, que não deu certo. Mas e começar esse outro projeto, eu falei assim, nossa, isso é muito legal. Eu quero fazer podcast de verdade, eu quero fazer mais projetos, eu não quero só fazer um. Muito bacana saber disso. E é engraçado, né, porque tu começou, tu voltou pra mídia numa época onde o podcast deixou de ser aquela, pelo menos aqui no Brasil, aquela coisa que era muito, que era tipo nerdcast e semelhante, sabe? Tu começou na época onde tinha muito podcast de nicho, muito podcast totalmente diferente, com proposta diferente, o próprio Mamilos. E aí, putz, é bacana, né? Porque na época que tu começou pode ter te desanimado foda essa parada de ser nerdcast e semelhantes, que era muito isso daí. E muita gente veio ano passado nessa época, sabe? Mas isso é um papo pra outro tema, enfim. É, a gente pode fazer um especial falando sobre podcast, porque olha, eu fiz pesquisa. Caraca. E sobre o Baseado em Fatos Surreais, o podcast de vocês, como que surgiu a ideia dele, como que tudo começou, assim? Bom, uma preocupação que eu sempre tive, assim, e que agora tá bem forte, era uma maneira de compartilhar experiências com outras mulheres para que nós, que formássemos uma rede de conhecimento, de histórias de vida, de experiências de vida, nos ajudasse a elaborar as nossas questões, questões de machismo, de preconceito, de empoderamento, que eu posso e que eu não posso, de tabus, de questionar uma série de coisas. E aí eu pensei, bom, a gente sabe que existe um número expressivo de homens que consomem podcast. Não sei. Mas de mulheres ainda é um número reduzido. E aí eu pensei, bom, agora me está crescendo. Eu quero trazer outras mulheres. Eu descobri que eu quero trazer essas mulheres. Eu também tenho essa vontade de construir essa rede. Como que eu posso fazer isso? Como que isso pode ser interessante? O que a gente gosta de fazer? Não sei. Quando a gente se encontra, assim, mulheres, amigas. A gente se encontra e fica contando história uma pra outra de coisas que aconteceram. Tipo, é 100% dos casos. É na manicure, é no banheiro do trabalho, é na escola, sabe? É quando você sai pra jantar e tomar um vinho, é na academia, é no telefone, é no WhatsApp. Você fica contando história pra amiga. E histórias diversas, assim, que podem ser histórias de sexo, podem ser histórias de trabalho, pode ser uma situação absurda que você viveu no trânsito, pode ser uma coisa com amiga. Por acaso, os primeiros episódios, eles têm uma carga mais de relacionamento, mas foi um simples acaso, assim, né? E aí, eu tava com essa ideia na cabeça, e eu fui num evento que chama Encontros Femininos, que acontece num hub criativo que tem aqui em São Paulo, que chama Spring Point. Uhum. E aí eu conheci a Aline e a Sheili. Eu já conheci a Aline do Facebook, porque ela tem um grupo, ela participa de algumas atividades e tal. Sim. E eu conheci a Sheili naquele dia. E aí eu cheguei pra elas e falei assim, olha, eu tenho uma ideia. Mas eu não quero fazer isso sozinha, eu quero fazer isso com outras mulheres. Vamos fazer? E a gente, sem se conhecer, a gente topou fazer as coisas, se encontrou e saiu fazendo. Ah. Tipo, vamos contar, vamos fazer aqui desse jeito. Então foi assim que surgiu a ideia. Nossa, e eu não esperava isso. Pra mim, vocês eram amigas há muito tempo já, porque vocês têm uma química muito foda, muito linda. E, putz, eu acho que vocês já escutaram isso muito, né? Porque é inimaginável pensar assim que vocês se conheceram recentemente, né? Sim, sim. A gente, na verdade, está se conhecendo. É mesmo, então, né? Isso foi incrível, assim. E a ideia, a gente nem faz, assim, quem já ouviu, quem for ouvir o projeto, a gente nem faz apresentação, né? Sim, eu nem falo meu exatamente. Nome, elas nem falam os nomes delas, porque a ideia é que seja qualquer mulher. Então, agora a Aline se afastou do projeto, e aí vão entrar outras pessoas para poder falar. Quando eu não puder estar, vai entrar uma outra pessoa para falar também. Então, não é para ficar personificado na gente, entendeu? A gente quer que seja uma coisa de qualquer mulher, tanto para fazer quanto para escutar. É como se vocês quisessem representar todas as mulheres que a gente tem por aí, né? E não falar sobre vocês. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa no formato que eu não sei se isso já ficou claro, assim, eu ainda tenho um pouco de dúvida. Porque as histórias que a gente conta, elas são baseadas em histórias de outras mulheres. Sim, sim. Em fatos surreais. Nós contamos... se a história fosse nossa, como se a gente estivesse vivendo aquilo de fato, mas as histórias não são nossas. Sim. E a gente acrescenta, na verdade a gente troca, a gente trocou algumas histórias nossas ali, a gente recebeu histórias de outras pessoas e tudo, mas é pegar uma história de alguém que tem um fato surreal no meio, e aí a gente conta com o nosso jeito, como se a história fosse nossa, e acrescenta uma coisa ou não, entendeu? Aham. Exatamente pra ter esse elemento criativo, essa surpresa, essa... você vê a sua história contada de outro ponto de vista, enfim, a gente teve várias discussões sobre isso. Ah, sim. O podcast de vocês, eu não sei se se encaixa, porque, assim, o podcast, ao mesmo tempo que é acessível, ele é muito complexo quando ele vai definir como que é um determinado podcast ou não. Mas eu achei meio que na pegada de storytelling de vocês. Eu posso estar sendo... exatamente. A maior pessoa, a pessoa mais errada do mundo. Mas esse foi o sentimento que vocês passaram pra mim e que eu já tinha de vários outros storytelling que eu escutava, tipo, ninguém. E é muito... uhum. Eu achei muito interessante. Nossa, eu rio tanto aqui em casa. Geralmente eu tô fazendo almoço quando eu tô escutando vocês. E aí eu tenho que ficar olhando pro arroz pra ver se não tá queimando. Tenho que segurar a risada às vezes. Mas é muito excelente. Bom. Excelente. A ideia era fazer storytelling e eu queria até fazer mais elaborado. Eu queria escrever um roteiro, eu queria colocar elementos sonoros, assim, durante as falas. Mas como... eu tava contando pra você aí no back office aí, no backstage, eu é que tô fazendo a edição. Uou! Eu tenho a ajuda de um amigo, que uhum. às vezes me ajuda a fechar o episódio, mas eu tento manter o grosso da edição comigo, e eu sou nova, né, nessa área, assim, uhum. tipo, eu nunca tinha aberto um Adobe na vida pra poder fazer nada de áudio, eu nem sabia o que era uma faixa de áudio. E assim, ele assusta, então... hein? E ele é assustador, porque tem 5 mil comandos e eu tenho um computador com tela de 13 polegadas. Então, caramba! Assim, confesso que eu cheguei a chorar. Mas aí a gente entrou num acordo, assim, conversando, eu, a Sheila e a Aline, que a gente não precisava chegar no preciosismo de escrever um roteiro nesse começo, de se preocupar em colocar tantos sons, porque a gente tem uma mensagem, a gente queria passar conteúdo e que a gente ia elaborando essas outras coisas, esse refinamento aos poucos, entendeu? Uhum. Então tu tá me dizendo Mas que... Mas a ideia é ser um storytelling. Uhum. Então tu tá me dizendo que não é pra eu me apegar a esse formato, né? Esse formato que vocês vêm trazendo nesses episódios. Please, não! Porque, olha, eu já tô apegada. É. Mas ainda bem que eu gosto de mudanças. Não, a gente, se for pra mudar, é mudar no sentido de melhorar, então, não de mudar totalmente, assim, entendeu? Não, claro, claro, eu entendo totalmente. E já pegando, assim, o assunto que é abordado, né, pelo menos nesses primeiros, na tua opinião, qual é a faixa etária do conteúdo que vocês vêm trazendo a cada episódio? Pois é. Engraçado que eu pensei em muitas coisas, mas eu não tinha pensado nisso, né? Eu tava fazendo um conteúdo, eu tava pensando em mulheres, e eu tava pensando em mulheres de qualquer idade, assim, uhum. Assim, de 16 a 90 anos, não sei, porque eu acho que não tem... A gente até contou uma história recentemente, que era uma história de uma mulher casada, Sim. com filhos, então que ela já tinha um perfil diferente de outras mulheres que tinham aparecido ali. Uhum. Então a ideia é essa, assim, é porque a gente vai viver situações surreais, independente da idade que a gente tenha. Ah, total. É claro que quando a gente tá falando de sexo, acaba tendo uma questão de censura, né? Uma questão delicada. Eu não vou apresentar essa história pra uma menina de 10, de 12, de 13 anos, sim, entendeu? Sim. Então eu acho que aí de uns 16 pra cima aí tá valendo. Ah, e já puxando uma outra pergunta, né? Olhando como tá o nosso dia a dia e como a mídia vem mudando com o tempo, a mídia, as próprias pessoas, né, em casa, tu acha que o assunto sexo ainda é um tabu ou tá sendo quebrado aos poucos? Olha, por mais que a gente esteja falando mais sobre o assunto publicamente, uhum. ainda não é um assunto que tá todo mundo confortável. É mesmo, né? Porque desde criança, nós somos educados a castrar o nosso corpo. A gente não lida bem com o nosso corpo, com a nossa nudez, uhum. com a sexualidade, com o desejo. Nós somos educados desde pequeno a castrar todas as coisas que estão relacionadas ao corpo e ao desejo. Desde usar roupas até questão de comportamento e associar tudo isso a pecado, a uma coisa errada, a uma coisa suja. Então, ainda é muito difícil de falar de sexo, por mais que a gente esteja falando mais publicamente. Sim. Mas eu ainda acho que é um tabu. É. Eu ainda acho que vão alguns anos aí pra gente elaborar isso bem, sabe? E a ideia, quando a gente conta histórias como do caso de Belém, é exatamente levantar a bola, assim. Eu ouvi um feedback de uma amiga, que ela escutou a história, e ela chegou pra mim assim e falou assim, poxa, engraçado, né? Se fosse um cara que estivesse saindo com duas mulheres ao mesmo tempo, isso não seria surreal. É, então. E é exatamente esse tipo de questionamento e reflexão que a gente quer com essas histórias, entendeu? É a gente começar a pensar. Às vezes, uma coisa que é surreal pra uma mulher não é pra um homem. Se não é surreal para um homem, por que que é para uma mulher? Não sei. Qual é o problema do sexo? Sim, não sei. Entendeu? Se os dois qual é o problema, né? Dessa? Se os dois participam, por que que quando é colocada na figura do masculino isso denota poder e quando isso é colocado no feminino denota uma coisa negativa, entendeu? É um questionamento. Então forte, esses questionamentos são coisas que a gente tem que se perguntar. Então a gente tem que falar mais sobre o assunto, a gente tem que provocar mais, a gente tem que trazer mais para pauta. E pra mudar isso, né? Só refletindo, só pensando do tipo, por que que é assim que a gente vai conseguir mudar e deixar de ser tabu amanhã? Empolgante. Ótimo, perfeito, melhor resposta. Meio que tu já começou a responder um pouquinho da próxima pergunta, mas eu vou fazer porque às vezes tu quer acrescentar algo a mais, que é o que vocês querem mostrar com esse podcast lindo, maravilhoso, que eu já amo. É, né? Bom, além de mostrar que o universo feminino é maravilhoso, Sim. e a gente tem muita coisa pra contar e é muito gostoso, eu quero ajudar realmente a fomentar essa reflexão das pessoas através das histórias, né? E aí, eu tô falando de mulheres, mas eu também tô falando de homens, e eu já recebi alguns feedbacks de homens, né? Então... quando eu começo a ouvir essas coisas, né, quando eu ouvi essa minha amiga me falando isso, eu falei, puxa, era exatamente isso, assim. E essa minha amiga é uma pessoa que não ouve podcast. Uhum. Ela não ouve nada de podcast e ela se apaixonou pelo projeto, assim, pela questão da história. Eu mandei pra minha mãe nunca tinha escutado podcast também, ela achou incrível. Que sabe? Máximo. Então, eu consegui trazer o público feminino pra mídia podcast, se nós conseguirmos, né, trazer esse público, e se a gente conseguir mostrar que o universo feminino é recheado de histórias dos mais diversos tipos, e trazer reflexão sobre os nossos comportamentos a partir dessa história, eu acho que é isso aí, tá fácil, né? Tá fácil, não. Ótimo. Você me perguntou o que eu quero mostrar e eu te falei, tipo, três não, coisas. Tá, eu gosto quando é assim, sabe? Quando a pessoa não se prende à pergunta. Mas a gente quer abraçar o mundo, é entendeu? Mesmo. Sabe o que é bacana? É que quando a Kel me chamou pra gente iniciar o projeto TPMcast, foi muito isso que ela trouxe pra mim, sabe? Tipo, ter mais meninas escutando podcast, saboreando essa mídia que é maravilhosa, é super ampla, tem podcast de tudo que é tipo aí. Eu pago muito pau, principalmente pra esses podcasts femininos que estão aparecendo, porque, né, eu sou suspeita. É mesmo, né? E é muito bacana. Quando eu fiquei sabendo de mais podcast, quando a Ira me indicou Baseados em Fatos Surreais, esse nome é maravilhoso, só que é grande. É grande. O baseado, como eu falo, porque ele é um baseado, você vicia. Olha só. Encontrei mais outro sentido pro nome. Ótimo, ótimo. E, putz, eu vi esse podcast e falei, caramba, é isso que eu tô esperando há mais de 4 anos, há mais de sei lá quanto tempo que eu ouço a mídia. E é maravilhoso ver isso, sabe? Eu fico totalmente emocionada e feliz quando aparece, principalmente quando as meninas se dispõem a falar isso e a mostrar que mulheres são unidas assim. É por isso que a Marcela tá aqui, topou o convite de fazer essa entrevista. E cuidado, meninos, porque a gente pode dominar pra dar certo. Brincadeira. Não, é maravilhoso ouvir isso, eu fico muito feliz, assim, eu fiquei muito contente de ter sido recebida pela Ira sem ela nem me conhecer, super receptiva e já mega indicar o projeto, e aí conhecer você, e aí começar a perceber, eu tinha uma visão de que o universo feminino na podosfera era muito menor do que esse, na verdade ele é muito maior do que eu imaginava, e ele tem um potencial para crescer muito mais, então assim, nós juntas, a gente só tem a ganhar, sabe, eu acho maravilhoso, eu adoro coisas colaborativas, então pra mim... Tô felizona. Tô muito feliz, assim. Eu também tô super feliz. Muito obrigada por ter me chamado pra participar dessa conversa maravilhosa. Nossa, tá linda. E esse poderia ser o final, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer pra todo mundo, porque essa pergunta é essencial. A pergunta que não quer calar. Exatamente, né? Eu queria saber como é que vocês foram recebidas, se vocês tiveram críticas negativas ou machistas ou algum preconceito em cima desse projeto. Que engraçado, né? A gente ainda não recebeu, acho que fomos abençoadas. Até o momento, eu só recebi críticas positivas. Ai, que ótimo. E engraçado que as críticas mais, assim, eu conversei com muitas amigas, eu conversei com outras mulheres, assim, no um a um. E todas, nossa, adorei, deram risadas, assim, sabe? Tipo, nossa, tô aqui me matando de rir, é muito bom, muito engraçado, ouvi tudo, não sei o que. Foram críticas nesse sentido. Uhum. Mas eu recebi dois comentários, assim, que me marcaram muito. Um foi de um amigo de internet também, de Twitter, um amigo super recente. E que eu mandei o projeto pra ele, ele ouviu e ele falou assim, nossa, parece que eu tô debaixo da mesa, assim, ouvindo vocês conversarem, é tão gostoso, sabe, é quase como se eu fosse eu tivesse espiando conversa de mulheres, assim, isso é muito legal, muito maravilhoso. E o outro comentário que veio, que foi incrível, assim, veio esse final de semana, e veio por vocês. Olha só! Foi alguém que indicou, e aí o namorado assistiu com a namorada e mandou um e-mail pra gente dizendo que foi incrível, que ouviu tudo, que deu muita risada, ele e a namorada gostaram demais e que, nossa, continue com esse projeto. E no final, ele se desculpou, ele falou assim, nossa, me desculpe por todas as coisas que vocês já tiveram que enfrentar, tipo, que a massa, gente enquanto mulheres, né? E eu espero que, ouvindo esse programa, eu consiga melhorar. Caraca! E cara... Aí, enche os olhos, tá, né, de lágrimas. Caraca, que lindo. É isso que faz valer a pena, né? Todo o trabalho, sacrifício de gravar, você tem um monte de coisa pra fazer no dia a dia. E aí tem que editar também. E, nossa, isso é a maior recompensa que a gente tem. É, isso é maravilhoso. E é o que a gente quer, né? Assim, eu não quero... Eu não tô buscando fama... sabe, reconhecimento financeiro, a gente não tá procurando, a nossa ideia não é essa, entendeu? A nossa ideia não é fazer um programa de sucesso, não. A nossa medida de um programa de sucesso é quase aquela coisa do professor que tem uma sala de aula com 30 alunos, se ele conseguir influenciar positivamente um aluno, sim, naquela sala, tipo, é a vitória da vida dele, sabe? Não sei. Exatamente, eu até fiz a brincadeira lá sobre a gente vai dominar pro docério, mas não, gente, foi só uma brincadeira. Nope. Tá, não venham com crítica. Please, não! Olha aí, não sou eu que tô falando agora, viu? Mas vamos sim, fica aqui só entre nós. É só entre a gente aqui, mas é nesse sentido, assim, no sentido de, pô, a gente quer fazer as pessoas pensarem, quanto mais, melhor, entendeu? Mas se eu conseguir conquistar ali um entre 10, poxa, eu vou estar já super realizada, sabe? Muito obrigada por esse e-mail, fez a minha semana, assim, eu juro. Não, e o bacana é que a gente já tem quase 2 anos com o TPM Cast, e o que a gente viu foi isso também, sabe? A gente não teve pessoas que chegaram assim, ah, sou feminazi, não sei o quê, os fogos de artifício. Os fogos de artifício eram um efeito pra sua frase. É, exatamente, foi maravilhoso, é que é tudo combinado. É. Mas enfim, é maravilhoso saber disso, né? A gente, eu falo isso representando o TPM Cash, a gente... Tá muito feliz de saber que tem mais pessoas, mais mulheres nessa podosfera querendo mostrar que a gente também consegue fazer o podcast, essa mídia podcast, a gente consegue trabalhar em cima disso. É mesmo, né? E sem exigir muito de qualquer pessoa e sem se querer se sobressair, sabe? Com coisinhas que o pessoal geralmente fala, que ai, mulher quer se aproveitar porque é mulher e aí vai querer se fazer ouvida porque, enfim, nada disso. A gente tá aqui como qualquer pessoa metendo a cara nessa mídia que tem muita coisa boa aí, né? E é... Tu falou isso e define totalmente o TPM. A gente não tá atrás, né, de fama, né? A gente tá atrás de pelo menos um coraçãozinho tocar e... falou que eu acho que é global isso daí pra toda mina que quando pensa em fazer um podcast assim, com toda essa parada totalmente inclusiva pra outras, né? E é lindo demais, eu gosto demais do baseado, é uma parada que eu vou usar sempre na minha vida, o baseado de vocês. Então fica essa indicação aí pra vocês, galera. Ouçam, que é muito lindo. Eu, sinceramente, eu não tenho palavras pra descrever esse podcast, porque eu ainda estou digerindo ele. É uma parada que ainda tá mexendo com o meu subconsciente, de forma boa. E que eu gostei muito. Nossa, eu fiquei impressionado quanto eu gostei desse podcast. Fazia muito tempo que eu não me apaixonava por algo assim tão simples, mas que, putz, mexeu tanto comigo. Nossa, Sally, que delícia que é ouvir isso, assim, Eu tenho certeza que quando a Shelly e a Aline escutarem, as outras mulheres que vão participar também, elas vão adorar ouvir isso. E é um prazer muito grande pra gente poder estar aqui ampliando essa rede, né, de conexões de mulheres maravilhosas e incríveis e fazedoras de coisas. E que a gente possa fazer outras coisas aí, compartilhar histórias, né? Com certeza tem uma história surreal pra contar pra gente, vai. Não sei. E é isso, muito obrigada. A gente agradece muito essa oportunidade aqui de falar um pouquinho do projeto. Ah, que é isso, é nóis. Girl Power é isso. Mas pra finalizar, Marcela, como é que o pessoal pode te achar? Se vocês têm site, blog, como que eles te encontram? A gente tá indo em passinhos de bebê. Por enquanto tem o SoundCloud, soundcloud.com/fatos-surreais. E tem a fanpage, facebook.com/bfsurreais. Você também pode mandar um e-mail, bfsurreais@gmail.com. A gente vai fazer um Twitter, vai fazer um site, mas tudo bem caminhando ainda por encontros. É isso aí, galera. Vai ter link no post aqui, acessem e escutem, porque é maravilhoso, é lindo. Não tem palavra que defina. É gostoso. Como elas vivem falando lá, é gostoso. É uma delícia. É delícia. Ouçam e mandem suas histórias. Olha aí. Por favor. Façam o meu almoço melhor. Façam o almoço de todo mundo melhor. Envelhecer por Saul Dias. É bom envelhecer, sentir cair o tempo, magro e frio de areia, numa ampulheta inexistente. Passa um casal jovem, abraçado, as árvores balançam novos ramos, e o fio de areia a cair, a cair, a cair.